Nosso tema dessa noite é fazer o bem. Já falamos tanto de bem, né? Parece que vem a calhar com agora final de ano, com Natal. Parece que se encaixa bem o fazer o bem. Eu separei quatro frases aqui. A primeira delas é de Gandhi, que nos diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Faça. Madre Teresa de Calcutá disse: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. O que eu faço é tão pouco, mas que representa muito para quem eu faço. O padre Fábio de Melo disse: se não entramos na vida de alguém para ajudar, somos dispensáveis. Essa frase, talvez a gente precise pensar bem nela. Se não entramos na vida de alguém para ajudar, nós somos dispensáveis da vida dessa pessoa. Chico Xavier nos diz que mesmo quando nós estamos sofrendo, a nossa disposição em fazer o bem faz com que nós retomamos o equilíbrio. Mesmo quando a gente está lá nas nossas complicações, nos nossos problemas, se nós nos dispomos a fazer o bem, nós começamos a retornar para o nosso equilíbrio. As quatro frases, e tem muito mais, né? Mas todas elas levantam a importância de se fazer o bem. E olhando hoje, haviam várias frases, muitas delas antigas, outras mais novas, frases que pertencem a civilizações, a grupos culturais bem diferentes do nosso, a outros segmentos religiosos. Todos falavam a mesma coisa, de que nós temos que olhar para o outro e ver nele uma oportunidade para nós fazermos alguma coisa de boa. Segundo o mandamento de Jesus: faz ao teu próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Mas a gente vai continuar. A prática do bem é capaz de transformar vidas e fazer renascer a esperança. Se a gente para e pensa em nós mesmos, quantas oportunidades nos foram dadas de pessoas da nossa família, amigos ou pessoas que a gente nem conhecia, que nos auxiliaram em algum momento. E esse auxílio propiciou para nós talvez uma mudança positiva na nossa vida. Quando a gente às vezes reza e pede, né? Pede. Às vezes as coisas acontecem por caminhos que a gente nem percebe. De lugares, de pessoas, onde a gente às vezes ignora, mas que chegam no seu objetivo. Fazer o bem é praticar a lei de justiça, de amor e caridade. Como que a gente pratica a lei de justiça, de amor e de caridade? Quando a gente interroga a nossa própria consciência, a gente se pergunta: será que a gente violou essa lei? Será que a gente praticou justiça? Teve amor? Foi caridoso? É uma pergunta. Será que nós fizemos alguma coisa de errado? Porque às vezes a gente não viola a lei, mas também não faz nada. Será que nós fizemos todo o bem que nós podíamos ter feito numa determinada situação? Ou fizemos pela metade? Aproveitamos a oportunidade parcialmente? Será que nós desperdiçamos a ocasião? E a gente falou antes de o dom da vida, né? Das oportunidades que nos surgem a todo momento, as ocasiões que nós temos e a chance de em cada ocasião dessas a gente fazer alguma coisa, exercitar essa prática. Fazer o bem é a única forma de vencer o egoísmo. Quando a gente pega o Evangelho e começa a ler ele, vários capítulos falam do grande problema para a nossa humanidade, para nós, que é o egoísmo. E ele nos diz que a única forma de vencer o egoísmo é a prática do bem. Porque o egoísmo, ele olha só para mim, eu. E não tem como a gente fazer o bem se a gente ficar olhando para dentro. A gente não consegue fazer nem bem para a gente mesmo. O nosso mundo é tão ilusório que a gente se engana achando que quando a gente está fazendo para si mesmo, a gente está se beneficiando. É uma ilusão, porque a gente está se afastando do nosso destino, do nosso objetivo. E a gente se ilude achando que a gente, às vezes, quando ajuda alguém, está ajudando alguém. Porque o maior beneficiado somos nós mesmos. Então é um sentido inverso. Quando a gente olha para cá, a gente erra. Quando a gente olha para fora, ou pensa, ou deixa de fazer achando que vai estar ajudando alguém, e aí julga, querendo saber se aquele alguém merece, na verdade é um caminho de retorno. É uma grande oportunidade. Fazer o bem é tornar-se melhor e fazer a vida de alguém mais feliz. De novo, pegando aquele exemplo anterior, né? De quantas pessoas nos auxiliaram no decorrer da nossa vida e nos tornaram quem nós somos, nos ajudaram a ser quem nós somos. Sem nos exigir nada em troca. A gente tem que olhar para os exemplos e perceber neles a grandeza que eles trazem. Em uma única palavra, fazer o bem, que a gente às vezes se questiona, como que eu posso fazer o bem se eu não tenho tempo, se eu não tenho recursos, e a gente fica achando empecilhos para, de repente, fazer o essencial. Em uma palavra, fazer o bem é ser útil. Ser útil. E as oportunidades, elas estão ao nosso redor, para nos tornarmos úteis na nossa sociedade, dentro do nosso planeta. Dentro da nossa casa nós temos o maior laboratório para nós. É o nosso ponto de contato. É onde nós temos as pessoas mais próximas e que nós necessitamos, com mais urgência talvez, entrarmos em sintonia, em acordo. Porque às vezes a gente esquece de olhar dentro de casa e olha para fora, querendo ser bom fora, mas negligenciando dentro da nossa própria casa. Então, é uma pequena prática que a gente vai, devagarinho, vai fazendo. De repente, esquecendo um pouco de si. Não bastasse tudo isso, pesquisas hoje nos dizem, ciência, universidade, nos contam, a prática do bem alimenta a gente com sentimentos positivos, auxilia no combate da depressão e da ansiedade, dois dos maiores males do século. E ainda auxilia no nosso bem-estar. Nós sabemos todos que a nossa questão imunológica, quando nós não estamos bem, ela baixa. E aí a gente pega qualquer coisa, desde gripe até tropeça na calçada, Qualquer coisa acontece conosco, nós não estamos harmonizados, não estamos em equilíbrio. E a gente às vezes acha que a gente adquire esse equilíbrio com remédios, com outros que podem fazer para nós a nossa tarefa, o que nós temos que fazer. Chico disse ali na frase, quando a gente não estiver bem, não tem problema. A nossa disposição em fazer o bem vai nos auxiliar a retomar o equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico. Tudo está interligado. Quando a gente pensa nas voltas que a vida dá, quando a gente olha e tenta às vezes imaginar como vai ser o futuro, a gente tem algumas ideias de que poderão acontecer, mas certeza nenhuma. A questão é que tudo aquilo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher. A gente não precisa ter medo do futuro. A gente tem o presente, através desse dom, que é a vida, para escolher quais sementes a gente vai botar. O que a gente vai fazer para que ali na frente o resultado seja melhor do que esse. Não com o objetivo simplesmente de colher, mas essa é uma certeza de que aquilo que a gente está colocando, aquilo vai frutificar, seja bom ou não. As oportunidades, elas estão ao nosso redor. Única forma de vencer o egoísmo, é bom frisar isso, porque se nós não vencermos esse egoísmo, a semente que a gente vai estar plantando, ela não é uma semente doce, uma semente boa. Mas nós temos ao nosso lado a espiritualidade superior, que no momento em que a gente decide por coisas boas, por praticar a lei de justiça, amor e caridade, eles como que nos carregam junto. Tudo anda em acordo. No momento que a gente se dispõe a fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto, as nossas companhias vão ser as mesmas, com as mesmas disposições. Então, façamos as nossas escolhas.